só na frente. 23 minutos e meio, no outro encontro, Costa do Marfim 2, Coreia do Norte 0. A Coreia do Norte a beneficiar agora de uma falta muito perigosa para a baliza da Costa do Marfim. Vai demorar o lance, voltamos à África do Sul. Ataca o Brasil, cruzamento para a entrada da grande área, mais um corte ali efetuado por Pepe, vai varrer Pepe. Pepe dá a bola para Duda, Duda bate para Ronaldo, vai lá Ruan, ui ui ui, tem que ir para a rua, ui ui ui ui ui, Ruan foi com a mão e o árbitro dá apenas amarelo, é um lance muito difícil de analisar, Duda protesta e vê amarelo. Duda protesta e vê amarelo, Ruan vê apenas amarelo. No lance em que mete a mão à bola quando Ronaldo se isolava nas suas costas. É um lance, ui, ui, ui, ui, ui, muito difícil de analisar. Deixa-me perguntar aqui ao Bruno Paixão, como é que ele viu este lance em que dá a sensação de que realmente falta aqui um cartão vermelho. Segundo os critérios que nós temos para decidir neste tipo de situações, não estão reunidas as condições para o cartão vermelho, mas sim para o amarelo. Porquê? Devido à distância, um dos critérios que nós temos a analisar é a distância que há entre o local da falta e a baliza e a posição dos outros colegas do jogador que faz a falta. E há um jogador por trás do jogador que faz a falta que pode fazer a compensação defensiva e daí ser amarelo só. Ok, explicação dada. Ronaldo bate para a bola, atira Ronaldo, é para o Índico e é pontapé de baliza para o goleiro Júlio César. 25 minutos da primeira parte, 0 para Portugal, 0 para o Brasil, 62% de posse de bola para a equipa canarinha, já teve 3 cantos contra 0 de Portugal. A bola enviada para fora da grande área, na direção de Gilberto Silva, sai a jogar o médio do Panathinaikos, a fazer a abertura para Lúcio, este para Maicon, outra vez para Lúcio, lá vai Lúcio captar o esférico, tem Juan a pedir, ainda Lúcio, levanta a cabeça, o Brasil para ataque planeado, sempre com lentidão e com alguma falta de ideias. A bola para Maicon, Maicon para trás, mete para Filipe Melo, deixa rolar até Júlio Batista, outra vez Filipe Melo, a bola para a esquerda na direção de Michel Bastos, capta a bola, joga para o grande círculo, dá outra vez para Gilberto Silva, adianta, corta Fábio Coentrão, a e bola para os jogadores portugueses. Tiago, Tiago rodopia, variando para a direita, a bola para Duda, Duda já viu o amarelo, ainda Duda a entrada do meio-campo contrário, é castigada em falta, é livre para Portugal, falta claríssima de Nilmar, e é livre para a seleção portuguesa, Nilmar está a jogar cada vez mais como interior esquerdo, é livre à entrada do meio-campo contrário, que vai ser batido por Tiago. Tiago na divisória, a demorar tempo o médio do Atlético Madrid, que pertence à Juventus, deixa para que seja Pepe. Bola colocada no interior do grande círculo, já dentro do meio-campo do Brasil. Pepe a jogar a bola para trás e para a direita para Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho a meter mais para trás para o seu meio-campo para Bruno Alves. Bruno Alves tem a bola dominada. Vai agora bater a bola outra vez para Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho está à vontade a entrar no meio-campo do Brasil. Ainda Carvalho a bater a bola na frente para o fora de jogo. Seria de Duda. A bola percorre toda a zona defensiva. Sai pela linha final. É ponta a pé de rede para Júlio César. 26 minutos da primeira parte, 0 a 0 no Portugal-Brasil. Agora é uma fase do jogo em que as equipas estão a pisar ovos. A bola no corner, lá vai o Brasil, com Daniel Alves, a fazer um adiantamento com o esférico para Júlio Batista. E este para trás, para o companheiro que vem no apoio. A bola depois à esquerda para Michel Bastos. Carlos Queiroz manda aproximar linhas. A bola para Lúcio. Lúcio cabe da bola. Lá vai Lúcio. Adianta-se no galvado. A ver e não haver balizas é quase igual nesta fase do jogo. A bola para Lúcio outra vez. Lúcio adianta. Dá para um companheiro da frente. Tentativa de servir Daniel Alves. A bola para Dani. Dani dá a bola para Fábio Coentrão. Coentrão para trás é para Bruno Alves. Recebe a bola à saída da área de Portugal. Aí está Bruno Alves a caminhar para o meio-campo do Brasil. Bruno Alves a jogar a bola de pé direito para Fábio Coentrão. Fábio Coentrão adianta a bola para Ronaldo. Entrada do meio-campo contrário. Lá vai Ronaldo com Lúcio pela frente. Passou sobre ele Ronaldo. Passa sobre outro Ronaldo. Dá a bola para Romero Alves. Recebe Ronaldo. Vai obligar para a grande área. Tabela com o Thiago e o quarto no defensivo do Brasil. Por Maicon e sai a jogar Dani Alves. A intenção de Ronaldo era fazer a entrega para Thiago, mas adivinhou o adversário. A bola fica na posse dos jogadores brasileiros. Muito mais lentos a sair para ataque do que Portugal. A bola é enviada na direção de Filipe Melo. Capta a bola, faz a abertura à direita para Júlio Batista. Aproxima-se da linha divisória. Mete para Michel Bastos. Faz uma boa finta sobre Duda. Este não encolhe os ombros e ainda intercepta a bola. E dá a bola para Thiago, para o meio, para Pepe. Pepe para a esquerda, para Ronaldo. Calcanhar, corta Lúcio. Adivinhou Lúcio. Vai tentar ensaiar ataque. Corta Coentrão. Está em todas o menino. E dá a bola para Dani. Dani tenta passar para o Maicon. É desarmado. Martins que não há falta. E vai o Maicon para o ataque. Lá vai Maicon pela direita. Vai tentar combinar com Dani Alves. O cruzamento vai partir para a área e o corte. corte para canto, quarto canto para a equipa do Brasil nesta partida. É à direita, o corte foi de Pepe, canto para o Brasil, lá direito do seu ataque. Pepe, natural de Maceió, do Brasil, naturalizado português. Atenção ao pontapé de canto, Pepe faz o seu primeiro jogo no Campeonato do Mundo. A bola vai ser enviada para o interior da grande área nacional. Bola levantada, primeiro poste, o desvio de Meireles. A bola ainda para brasileiros, ali empurrão, claríssimo, o árbitro não vê. Falta sobre Ronaldo, é livre para a equipa portuguesa, perto da divisória. Sem pressa, estamos com 0-0, 29 minutos e meio da primeira parte aqui em Durban. Portugal e Brasil, sem oportunidades, esteve mais perto aquele remate do Thiago. Atenção ao livre que vai ser batido por Ricardo Carvalho, central do Chelsea. A meter a bola para Thiago, intermete-se ali Nilmar, dá a bola para Júlio Batista. Que distração, pouco habitual de Ricardo Carvalho. Entregou ao Brasil, vai para o ataque, Daniel Alves. Vai correr pela direita, olha para a área, tem Batista, vai preferir a abertura para Fabiano. Fabiano na quina da área, tapado por Fábio Coentrão, não larga, bola para trás, cruzamento, pode ser o golo, e a barra! Defendeu Eduardo, a bola ainda bate na barra. Que oportunidade para o Brasil! Nilmar teve nos pés o golo da equipa canarinha. Grande momento de Eduardo no jogo, sai Portugal com perigo, a bola para Thiago, Thiago, Thiago, para Dani, pode ser o golo! Cruzamento do Thiago, ia cair e vai perder. Falta de Thiago, ofensiva. Atenção a este lance do Brasil. Cartão amarelo para Thiago por simulação de falta. Entendo o árbitro Benito Arjúndia. Lance muito polémico na grande área brasileira. O árbitro foi perentório, sublinhe-se depois desta queda de Thiago na grande área do Brasil. Não há rigorosamente, falta nenhuma, Bruno Paixão, como pudemos constatar aqui no ecrã gigante. As imagens comprovam que há uma simulação do jogador Thiago e o árbitro bem mostrou amarelo. Muito bem, 30 minutos também no outro encontro com a Costa do Marfim a vencer por 2-0 a Coreia do Norte. Na África do Sul, 0-0. E há pouco brilhou Eduardo evitando o gol. Ricardo Costa foi lento na marcação a Nilmar. Ataca o Brasil, Maicon. Atenção a Maicon, vai pela direita. Que remate de Maicon! Ele que marcou um golo à Coreia, também em meio remate, meio cruzamento. É pontapé de baliza para a equipa de Portugal. Dali Maicon era candidato a gol do século, é ponta, pé de baliza para Eduardo, sensacional Eduardo há instantes, numa defesa que não me canso de dizer, é verdadeiramente miraculosa a queima-roupa. Ponta, pé de baliza para Eduardo, bater a bola com força, pé direito, meio campo contrário, vai saltar Dani com Juan, corta Juan, a bola vai morrer nas mãos do Júlio César, neste caso do seu pé esquerdo. 14 minutos para o intervalo, 0-0 no Portugal-Brasil. A melhor oportunidade da partida foi do Brasil, Nilmar, grande defesa de Eduardo, a bola ainda bateu no poste, a bola adiantada para o meio campo português, vai recolher Daniel Alves, tapado por um, é Fábio Coentrão, não passa o jogador do Barça, a bola para trás, enviada na direção de Gilberto Silva, faz a distribuição para Juan, abertura à esquerda para Michel Bastos, lá vai o lateral do Lyon, adianta a bola, dá para Júlio Batista, pode fazer a distribuição para Maicon, vai adivinhar à esquerda Duda. Duda mete a bola para Ronaldo, vai-se desmarcar, está fora de jogo. Houve um momento em que não estava, mas depois claramente a adiantar-se em relação à zona defensiva do Brasil. Faltou ali uma melhor definição a Duda para colocar a bola em Cristiano Ronaldo. Foi uma questão de timing. Duda não calculou o melhor timing para meter em Ronaldo e quando colocou já estava em posição irregular o craque português. Bola para Dani Alves. Joga para trás. É o Brasil agora que avança para ataque planeado. Sempre com muita troca de bola a meio campo. Uma equipa demasiado posicional, a equipa do Brasil. A bola movimentada para o corredor central. Capta o esférico Gilberto Silva. Vai adiantar Gilberto Silva. Dá para Maicon. Maicon recolhe na coxa. Próximo da linha lateral. Adianta-se Maicon. Duda pela frente, dá a bola outra vez para Gilberto Silva, vai distribuir o jogador do Panathinaikos, joga para um companheiro, atenção, é Filipe Melo na distribuição outra vez para Maicon, Filipe Melo na expectativa da devolução do esférico à procedência, já não é. e a dar cobertura a Ricardo Carvalho, e depois o Brasil teve mais dois remates por Daniel Alves, longe da baliza, e porque Raul Meireles estava um pouco preocupado com a superioridade numérica no lado do Maicon. Daí que Portugal tenha sido uma equipa muito bem definida, com princípios de jogo muito bem definidos em termos defensivos, o que é fácil também, mas expõe-se muito pouco no ataque. É preciso que haja mais gente a participar no processo ofensivo. Eu tinha dito no lançamento do jogo que quer Raul Meireles, quer Tiago, não iriam aparecer tantas vezes em zona de finalização. Raul Meireles ainda não apareceu sequer em zona de finalização, como ele tanto gosta. Tiago apareceu por uma vez, aliás por duas vezes, uma num remate que saiu próximo da baliza de Júlio César, outra num lance que aparentemente podia ter dado uma grande penalidade, mas que, como se viu, Tiago fez-se claramente à falta. O resultado é justo por aquilo que Portugal tem feito em termos defensivos. Parece-me que Ronaldo também está a abusar dos remates demasiado longe da baliza. Há que encontrar outras soluções, há que fazer as transições de uma forma mais rápida para o ataque, quer seja através de Duda, quer seja através de Dani, quer também através de Tiago Meireles. Isto quando Coentrão não pode ajudar, porque os dois lances de maior perigo para a baliza de Júlio César nasceram precisamente das subidas pelo corredor lateral esquerdo de Fábio Coentrão e de uma boa compensação de Raul Meireles jogando nas costas de Fábio Coentrão. Vamos esperar que Portugal possa manter esta dinâmica defensiva, não abrindo muito espaço. É bom lembrar que Filipe Melo saiu. Também se abre algum espaço na estrutura defensiva do Brasil, que deixa de ter aqueles dois pivôs defensivos, Gilberto Silva e também a Filipe Melo, para passar a ter um jogador com uma vocação ofensiva maior, mas Josué não é o Filipe Melo, não tem as características defensivas que tem Filipe Melo. Talvez possa existir aqui algum espaço a mais para que Portugal possa criar mais perigo junto à baliza da seleção brasileira. Muito bem, já vamos também falar com o Bernardino Barros, que está nos estúdios do Porto e que acompanha connosco este encontro em que Portugal está empatado a zero com o Brasil. Vamos ver o que dão os próximos 45 minutos. Quando todos queremos a mesma coisa, vamos longe. Quando todos juntamos a energia de todos, todos vamos longe. Vamos depois levar a nossa energia, o nosso som, à África do Sul. Vamos reunir a nossa tribo e levar energia à nossa seleção na terra dos Zulus. Vamos tocar a vuvuzela antes de cada jogo. Vamos fazer disso o nosso ritual, um minuto de energia positiva. Com energia positiva, vamos longe. Galp Energia. Dar asas e ensinar a voar, enxugar as lágrimas e confortar com um sorriso. Porque há momentos que nunca se esquecem, o Parque dos Poetas em Oeiras abre as suas portas a Barrigas de Amor. Descubra as informações e serviços que interessam a todas as mães, pais e avós. Encontre os artigos e produtos que são importantes para todos os bebés. Vá com a Renascença dia 4 de julho ao Barrigas de Amor. Uma grande festa que celebra a gravidez e o nascimento para todas as famílias com bebés a bordo. Seja bem-vindo ao nosso programa de Desde com os Pedidos. Diga-me então qual é a música que quer ouvir. Muito bem, vamos então a isto. Mais ação, menos conversa. A partir de dia 25, todas as sextas, um filme de ação por apenas 1,95€ com o seu Correio da Manhã. No final do ano letivo, o Governo anuncia o encerramento de mais escolas do primeiro ciclo. Que consequências terá esta medida para alunos, pais e professores? E para o país? Reportagem e debate no Espaço Aberto, domingo entre o meio-dia e a uma. Para ouvir na Renascença e em www.rr.pt. FIA Lisboa. Mais de 40 países, 30 mil metros de artesanato e animação cultural. Visita a Feira Internacional de Artesanato, aprecie a gastronomia tradicional e assista ao Campeonato do Mundo de Futebol. FIA Lisboa, de 3 a 11 de julho, na FIA. Quando todos queremos a mesma coisa, vamos longe. Quando todos juntamos a energia de todos, todos vamos longe. Vamos depois levar a nossa energia, o nosso som, à África do Sul. Vamos reunir a nossa tribo e levar energia à nossa seleção na terra dos Zulus. Vamos tocar a vuvuzela antes de cada jogo. Vamos fazer disso o nosso ritual, um minuto de energia positiva. Com energia positiva, vamos longe. Galp Energia. Vamos então reencontrar-nos com o Bernardino Barros, que acompanha este encontro connosco nos estúdios do Porto. Bernardino, 0 a 0 é para já um resultado que, não sendo o resultado de um jogo brilhante, é, no entanto, aquele que convém à equipa portuguesa nesta altura. É aquilo que nós estávamos à espera, e também por isso a estratégia montada por Carlos Queiroz precisamente para isso. Ou seja, já foi dito, é uma equipa na contenção, uma equipa, não digo que na retranca, mas sabendo ocupar os espaços dentro do seu meio campo, obrigando o Brasil, que também gosta de fazer isso, de trocar a bola entre os seus jogadores, lateralizando o jogo ou tentando mudar a bola de um lado para o outro, mais privilegiando o lado direito, onde de facto tem dois excelentes jogadores, hoje Daniel Alves e Maicon, os dois dos melhores laterais direitos do futebol mundial. E daí essa capacidade que a equipa portuguesa tem demonstrado em fechar os caminhos da sua baliza. No entanto, em algumas situações, e devido se calhar também a essa mesma apetência que o Brasil tem para fazer troca de bola em frente à defensiva portuguesa ou em frente à estrutura montada por Carlos Queiroz à frente da defensiva também, convém não esquecer que temos 5 unidades e Tiago, Raul Meireles e Pepe no meio com 2 alas, Duda sobre o lado direito e Dani sobre o lado esquerdo, para obviar a que esta equipa brasileira possa ter precisamente espaços. Agora, a verdade é que os alas não encostam tanto nos laterais, deixando ali algum espaço de manobra para a equipa brasileira. O mesmo já acontece, ou seja, já há maior capacidade de fechar entre linhas, entre o bloco defensivo e o bloco de meio campo pelo centro do terreno, não deixando que a equipa possa, efetivamente, a equipa brasileira possa ter espaço. Quando há algum adormecimento, e ele tem acontecido, quer por parte da marcação no meio campo, com Raul Meireles e às vezes com Tiago, aparecem os espaços para que possa rematar, quer Daniel Alves, muito mais rematador, quer também Júlio Batista, e a verdade é que aí o perigo poderá surgir por aí. Depois, com esse mesmo adormecimento, se adormece a defensiva portuguesa, se não sai aos seus marcadores, pode acontecer aquilo que já aconteceu por 2 vezes, quer por Neymar, quer por Luís Fabiano, tentando e conseguindo jogar nas costas da defensiva contrária, que adormeceu e muito mais pelo lado direito com Ricardo Costa, e aparecendo então em zona de finalização, valendo na grande jogada e na grande oportunidade da primeira parte, é preciso dizê-lo, Eduardo a sacudir a bola para bater ainda no poste depois de um desvio de Neymar. No ataque, conforme já foi dito, Portugal, que tem muito mais características ou muito mais apetência defensiva para se desdobrar para o ataque, está visto, e também já tinha sido analisado, e bem, que quer Tiago, quer Raul Meireles não tinham tanta apetência para aparecer em zonas de finalização ou mais adiante, Portugal aquilo que está a fazer é tentar meter a bola em Ronaldo, tentou por 2 vezes e conseguiu a transição ofensiva pelo lado esquerdo com Fábio Coentrão, muitíssimo bem pelo seu corredor, mas foi só de pouca dura. A partir daí, bola metida para as diagonais e para a recepção de bola de Cristiano Ronaldo, normalmente acompanhado ora por Duda, ora por Dani, mas mesmo muito pouco, até porque depois Cristiano Ronaldo tem também a sua predileção pelo remate de longe e depois de receber bola, embala para o meio campo contrário, tenta em velocidade arranjar espaço para rematar e conseguindo visa mesmo a baliza contrária, embora sem grande nexo e sem grande perigo, é verdade, para Júlio César. Por isso, o jogo está naquilo que já todos sabíamos que iria dar mais ou menos. Um jogo tático, um jogo sem grandes oportunidades de golo, muito faltoso, e sim, e admira-me que os jogadores num jogo onde não há absolutamente nada a ganhar ou a perder, porque continuo a dizer o mesmo, que as duas equipas estão apuradas, e até porque apesar de Costa do Marfim estar a ganhar por 2-0, ainda precisava de mais 7 golos, e isto para que Portugal perdesse, ou pelo menos 6, presumindo que Portugal podia perder por 1, ainda precisava de mais 6 golos a equipa da Costa do Marfim, dizia eu que num jogo onde está quase tudo definido, que é o apuramento das duas equipas, porque é que há tanto jogo violento, tantas entradas maldosas, para que um árbitro, que até tem condições para isso e que até gosta de puxar pelos cartões amarelos, o possa fazer, pondo em risco a continuidade de alguns destes jogadores para os jogos seguintes. Aí é que me parece que ainda não há, nem de um lado nem do outro, muita cabecinha para pensar nisso. E provavelmente, Bernardino, não irá alterar-se muita coisa na segunda parte. Não, eu creio que não, até porque as coisas estão para já. A única alteração foi efetuada bem por parte de Dunga, precavendo aquele feitio mais truculento de Filipe Melo, tirando, que já tinha visto um cartão amarelo e continuava a querer demonstrar que não era para arrepiar caminho, como se costuma dizer, e a entrada de Josué. Josué é muito mais jogador de bola no pé, muito mais de ir para o meio campo contrário. No entanto, Júlio Batista poderá fazer também ali algum tampão junto de Gilberto Silva. Mas independentemente disso, a equipa do Brasil também já não está muito preocupada com a questão defensiva. entretanto, voltar à África do Sul com o Pedro Azevedo, Pedro Sousa, dado que não faltará muito tempo para principiar a segunda parte do Portugal-Brasil 0-0. Regressam as equipas para a segunda parte. A equipa portuguesa já abandonou o balneário. Nesta altura segue viagem no túnel de acesso ao relvado. Já o dissemos repetidas vezes, não está nada bem tratado este relvado do estádio de Durban, o estádio Moses Mabhida. Regressa a equipa brasileira e sem substituições. É bom recordar que o Brasil já fez uma alteração, mas no decurso da primeira parte, com a saída de Felipe Melo e com a entrada de Josué. Aí está a equipa da esquina. A entrada com o Ronaldo à frente, sem alterações. Não houve qualquer jogador no aquecimento. De resto, todos os jogadores do banco, incluindo Ruben Amorim, que não são opção, estiveram no balneário da equipa portuguesa. Pontapé de saída para a segunda parte da equipa nacional. Vamos ter este Portugal-Brasil em Durban. Faltam 45 minutos para a qualificação para os oitavos de final. Atenção aos dados estatísticos da primeira parte: 64% de posse de bola para o Brasil, 36% para Portugal. Remates, 6 da equipa portuguesa, apenas 1 na direção da baliza. 12 remates para o Brasil, 2 na direção da baliza. Cantos, 5 para o Brasil, 0 para Portugal. Numa primeira parte sem posse de perlim-pim-pim. Uma primeira parte com poucas ideias de parte a parte. Vai principiar a segunda etapa. É a equipa portuguesa para o pontapé inicial, 0-0 no marcador, com o estádio à pinha, este estádio em Durban. A bola para Fábio Coentrão. Coentrão para trás, para Bruno Alves. Avança a equipa das esquinas, Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho lateraliza, dá para Ricardo Costa. Pode fazer a devolução e deve. Dá para Ricardo Carvalho. Pontapé de Ricardo Carvalho, levantando a bola para Dani. A bola sobra para o espaço vazio, à carga do jogador brasileiro, sobre Dani. Pontapé livre para a equipa portuguesa para ser cobrado na entrada do meio campo da equipa canarinha e por intermédio de Ricardo Carvalho vai procurar companheiros da frente. Ricardo Carvalho simula agora a segunda, o pontapé curto para Tiago, sai a jogar Tiago, mete em profundidade, joga para Dani, ainda Tiago na insistência, Meireles, abertura, que bem jogado, que bem desenhado, bola para Dani, Dani vai para a grande área, Dani, Dani pode arrancar cruzamento, rodopia, vem para trás, agora sim, cruzamento para a grande área, corta Maicon. Maicon a bater para Fabiano, vai com Ricardo Carvalho, recupera Bruno Alves, Portugal no processo ofensivo. Lá está Bruno Alves, filho de mãe portuguesa e pai brasileiro, o antigo central Washington. A bola para a direita para Ricardo Costa, joga para trás, mete na direção de Tiago. Tiago ultrapassa a linha divisória do relvado, mete para Pepa. Pepa adianta, dá para Dani, arranca em velocidade, lá vai o supersónico e a carga sobre Dani. Apareceu, o árbitro não assinala. E era ali numa situação muito favorável. Sai o Brasil, a bola para Júlio Batista. Júlio Batista marcado por Tiago. Júlio Batista dá a bola para Josué. Josué para a esquerda, para Michel Bastos. A entrada do meio campo de Portugal, Michel Bastos a meter a bola para Josué. Está marcado ali por Tiago, mete a bola para o miolo, para Gilberto Silva. Brasil a colocar agora poucos jogadores na zona atacante. Aí está Gilberto Silva, jogador do Panathinaikos da Grécia. Gilberto Silva que jogou também no Arsenal. Ainda Gilberto Silva a bater a bola para a direita, para fora. Lançamento para Portugal, vai ser efetuado por Fábio Coentrão. Lançamento para a equipa das esquinas. Lá está a evidente falta de ideias da equipa brasileira, que não tem criativos como Kaká e Robinho. Lá está a equipa brasileira, Lúcio. Há falta, apita o árbitro, é livre para Portugal. Levantam-se os primeiros jogadores do banco de Portugal. Estão no aquecimento por trás da baliza de Júlio César. Bola para Fábio Coentrão, joga para trás. 0-0 no marcador. Primeiros 2 minutos da segunda parte, aqui em Durban. A bola para Ricardo Carvalho. Dá para trás para o guarda-redes. Eduardo. Eduardo no interior da grande área portuguesa a recriar-se. Sem pressa. 0-0. Um bom resultado para Portugal. Para carimbar o passaporte para os oitavos de final. Pode nem precisar deste resultado. A bola para Bruno Alves. Abertura à esquerda para Fábio Coentrão. Capta o esférico. Mete em profundidade. Atenção à velocidade de Ronaldo. Ronaldo vai para ali, pode ser o golo. Ronaldo vai cruzar e o corte espetacular de Lúcio. Canto para a equipa portuguesa. Mas que velocidade de reação de Lúcio. Foi o que valeu à equipa do Brasil. Com Dani, estava na zona central para conferir o primeiro lance perigosíssimo no ataque de Portugal. Ganha o primeiro canto à esquerda, Raul Meireles para bater. Canto para Portugal, primeiro canto para a equipa portuguesa na partida. vai ser cobrado à esquerda do ataque da formação das esquinas. Lá vai Meireles para a cobrança do canto. Meireles que abriu o ativo frente à Coreia do Norte. Meireles vai levantar, pé direito, segundo poste, cabeceamento de Bruno Alves. Foi lá acima, mas sem perigo para Júlio César. Agarra o goleiro brasileiro Júlio César, formado nas escolas do Flamengo. Aí está Júlio César a vir até ao limite da grande área para bater este canhoto que foi treinado por Mourinho nos últimos dois anos. A meter a bola fora da área para Juan. Juan adianta para Josué. Josué tem a bola dominada. Lá está Josué para a esquerda para Michel Bastos. Michel Bastos tem Dani pela frente. Bastos vem agora da esquerda para a zona central. Dá a bola para Juan. Juan bater de pé direito para a esquerda para a subida de Júlio Batista. O Brasil a fazer o canto de sereia. A bola para trás para Josué. Na divisória metendo já para o miolo de relevado com Dani Alves. Dani Alves a meter a bola para Gilberto. Gilberto para o miolo para Fabiano. Marcado por Pepe. Dá a bola para trás. É para Dani Alves. Dani Alves está no grande círculo, vai agora caminhar a bater contra Pepe, a bola sobra para Gilberto. Gilberto vai até à direita meter a bola para Maicon, para além da linha, arremesso para Portugal. Lançamento para Duda, lá vai Duda para o adiantamento para Cristiano Ronaldo. Grande desmarcação de Ronaldo, uma desmarcação a romper entre dois, lá vai Ronaldo, tem Lúcio pela frente, vai tentar a finta para desequilibrar, cruzamento e o corte foi em salto do peixe de Juan. Juan ir ao relvado e a cortar, e vai o Brasil para o ataque, saindo com Dani Alves em velocidade da zona defensiva, invade o meio campo Portugal, passa ali por Coentrão, meter a bola para Fabiano, Fabiano vai agora ao bloqueio para Candeeiro, já não tem espaço, está marcado, manda para fora e a lançamento para Portugal. 5 minutos segunda parte em Durban. Portugal 0, Brasil 0. Solid, solid as a rock. O Santander Tota pertence ao maior grupo financeiro da zona euro e é considerado por especialistas como o mais sólido sistema financeiro português. Conte connosco, nós damos valor às suas poupanças. Santander Tota. E estamos então em direto do festival, onde vou tentar entrevistar umas espectadoras. Venham cá, olá, digam-me, essa agitação toda é pela banda que vai agora subir ao palco. Não, você não acredita! Nós temos prémios, votos de prémios! Raspou? Ganhou! Não perca a Raspadinha Festivais de Verão e habilite-se a mais e melhores prémios. E lembre-se que ao apostar na Raspadinha está sempre a apoiar boas causas. Mantém-se o 2-0 no Coreia do Norte, Costa do Marfim, 6 minutos da segunda parte. Aquecem na equipa portuguesa Pedro Mendes e Simão Sabrosa. Lá vai Portugal para o ataque. A bola enviada à direita na direção de Ricardo Carvalho. O Brasil tem 5 no aquecimento, entre eles estão Luizão e Ramires. A bola para Ricardo Carvalho, 0-0 no marcador, 50 minutos aqui em Durban. A bola para a esquerda na direção de Duda, mal, depois à segunda recupera, mas vai lá varrer o jogador brasileiro. Vai entrar Simão Sabrosa na equipa portuguesa. Simão é chamado ao banco para somar mais uma internacionalização. Simão Sabrosa vai somar internacionalização 84. É o 5º jogador português mais internacional de sempre. Lá vai Portugal. Agora há uma carga. A puxar o braço a Tiago, o jogador brasileiro. É falta de Daniel Alves. Pontapé livre para Portugal. Atenção a Ronaldo. É muito longe da baliza de Júlio César, para aí uns 35, 40 metros. Posição frontal, Ronaldo coloca a bola na relva para bater direto para a baliza brasileira. Lá vai o navegador Cristiano Ronaldo, olhando para a baliza, olhando para o astrolábio e a rosa dos ventos, para tentar o rumo da bola para a baliza do Brasil. Lá vai Ronaldo, toma balanço. Ronaldo, grande expectativa no estádio. Ronaldo, parte para a bola, o remate e um desvio por cima da barra da baliza do Júlio César. Foi Pepe quem tocou na bola e atraindo o Júlio César, a bola não passou longe, livre perigoso para a seleção portuguesa. E não é inocente porque coloca 4 jogadores na mesma zona Portugal. Pontapé de baliza para a equipa brasileira depois deste desvio de Pepe, a bola passou perto. Aí está Júlio César a meter a bola à direita para Lúcio. Lúcio recebe a bola na zona defensiva do Brasil. Ainda Lúcio, agora a caminhar para o meio campo português, bater a bola larga para Dani Alves. Vai com Fábio Coentrão, mais ágil. Fábio Coentrão ganha o arremesso na sua zona defensiva. Lá vai Coentrão para recolocar o esférico em campo. Bela atuação do lateral esquerdo. Joga para Bruno Alves. Pontapé em profundidade para Duda. Não chega a Maicon. Maicon interceptar de cabeça. A bola ainda a saltitar. Vai lá Bruno Alves. Perdeu. ataca o Brasil para a grande área, corta Meireles, sobra a bola para Maicon, mete para Dani Alves, vai lá Fábio Coentrão, o monumental, corta a bola, mas depois passa mal, a bola sobra para Maicon, Maicon cruza, Coentrão foi lá, Meireles foi com o braço, foi com a mão, foi com tudo e a bola para Duda. A bola para Duda, tenta o contra-ataque, impede mal na entrega Duda, muito mal, bola para Lúcio. Lúcio dobra a divisória, vai agora meter a bola para trás, é para Josué, Josué para a esquerda, para Michel Bastos, Michel Bastos tem pela frente a Ani, dá a bola para trás, é para Josué, Josué no grande círculo para Gilberto Silva, Gilberto Silva com a bola dominada, adiantando já para Dani Alves, dá outra vez para Gilberto Silva, pelo miúdo relvado, mais para a lateral esquerda para Josué, Josué faz o cruzamento, vai entrar Dani para Luís Xavier, o passe é mau, vai lá com o entrão na escolta da bola, sai a jogar o lateral português. Sempre com muita qualidade posicional, Fábio Coentrão, joga para Raul Meireles, pontapé para a frente, falta de ligação, lançamento para a equipa brasileira, Simão, vai entrar. Defensiva nas transições para ataque. Percebe-se que estão a faltar algumas linhas de passe quando a equipa recupera a bola em zona mais recuada. Portugal quer logo dar profundidade colocando a bola em Cristiano Ronaldo e não tem praticamente mais qualquer linha de passe. Com Simão, com Dani e com Ronaldo tem pelo menos jogadores mais móveis que possibilitam uma maior mobilidade no último terço ofensivo e como tal também penso que ficamos mais disponíveis para chegar mais próximo da baliza de Júlio César. Resta saber, Duda estava a cumprir um papel importante no apoio também a Fábio Coentrão, resta saber se Simão o conseguirá fazer com tanta eficácia como fez Duda só no processo defensivo, porque em termos ofensivos Duda pouco participou ou nada. Estamos a chegar aos 10 minutos da segunda parte, mantém-se o 0-0. Com Lúcio a ter a bola dominada, o capitão brasileiro a entrar no meio-campo nacional do Grande Círculo em Durban, 0-0. Lá está Lúcio com a bola dominada, tem Raul Meireles pela frente, ainda Lúcio, mete a bola para Josué, Josué adianta a bola para Júlio Batista, a besta vem do lado esquerdo para a zona central, dá a bola para Dani Alves, para Fabiano, corta Bruno Alves, dá para Meireles. Lá vai Simão Sabrosa, recém entrado, ele que é o jogador fatado para marcar ao Brasil, marcou na derrota de 6-2 em Gama, em novembro de 2008, também marcou ao Brasil, numa vitória num particular em Londres, no Emirates, 2-0 a 6 de fevereiro de 2007. Atenção, Brasil. Ao passe de Coentrão, vai atacar o Brasil, corta Ricardo Carvalho, sereno, vai recuperar ainda Josué, Josué com a bola dominada, metendo para trás é para Michel Bastos, Michel Bastos vai pelo meio do relvado, ainda Michel Bastos, o pontapé para fora, é pontapé de baliza para Eduardo. Já estava recomposta a defensiva portuguesa na altura do pontapé de Michel Bastos. 10 minutos, segunda parte, pontapé de baliza para Eduardo, um dos melhores na primeira parte na equipa da esquina. Vem aí Pedro Mendes, vai entrar outro dos titulares, eu diria. Bola para Bruno Alves. A bola para Bruno Alves, sai a jogar a equipa portuguesa. Pedro Mendes que já tem um amarelo e que é um jogador que está em perigo de punição. A bola para Tiago. Tiago numa abertura à direita, fazendo a movimentação até Ricardo Costa. Este para trás para Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho vai invadir o meio campo do Brasil. Adianta para Ronaldo. Vai tentar desenvencilhar seu adversário. Corta Gilberto. E dá a bola para trás. É para Michel Bastos na zona defensiva do Brasil. Mais para a frente para Fabiano. Fabiano apoia-se em Josué. Mete na esquerda para baixo. Entrou dentro do meio campo Portugal. Está marcado por Dani. Dá a bola para trás. É para Josué. Josué variando o centro do jogo. Meter a bola para o Miúla. É para Gilberto. Gilberto adianta a bola para Júlio Batista. Júlio Batista vai para a ponta direita para Maicon. Lá vai a locomotiva. Maicon com o entrão pela frente, Maicon para o meio do relvado para Dani Alves, tenta o drible sobre Simão, o cruzamento é perigoso, o Fabiano de cabeça, é fácil, fácil, fácil, fácil, fácil para Eduardo. Eduardo, chamou-lhe um figo, o guarda-redes da equipa das esquinas, Pedro Mendes em campo dentro de instantes, recebe as últimas instruções do treinador Carlos Queiroz. A bola é pontapeada por Eduardo, joga para o meio-campo do Brasil, corta Juan, na direção de Luís Fabiano. A bola é desviada por Ricardo Carvalho para Ricardo Costa, avança Portugal, Dani vai entrar no meio-campo do Brasil, joga para Tiago, organiza Tiago, dá outra vez para o lado direito, a bola adiantada para a velocidade de Ricardo Costa, como se fosse um extremo, cruzamento para a área e o corte de Juan. Foi a primeira investida de Ricardo Costa no ataque de Portugal nesta partida e resultou em canto. Foi um bom desenho ofensivo, é canto para Simão, segundo canto para Portugal, está mais ofensivo nesta segunda parte, estamos com 12,5, Simão vai bater 0-0. Lá vai Simão partir para a bola, tem 5 homens de Portugal no interior da grande área do Brasil. Já lá estão os centrais. Levanta Simão. Corta Fabiano. Vai insistir Raul Meirelles. Ainda numa abertura à direita seria para Simão. Simão capta. Que perigo, Simão. O remate e a defesa do guarda-redes Júlio César. Muito bem, Simão, no remate para a defesa do Júlio César. Lá vem o Imperador a meter a bola fora da área para Josué. Josué receber a meio do campo do Brasil. Está melhor Portugal. A bola vem para Gilberto. Gilberto vai entrar dentro do meio campo português. Meter a bola para Fabiano. Longe da baliza. Adianta para Nilmar. O pontapé vai lá Alves. Depois ainda Ricardo Carvalho. E tira a defensiva portuguesa para o Fábio Coentrão. Acredito que seja Pepe a sair na equipa portuguesa. É um jogador que vem de 6 meses sem competição. Está muito desgastado nesta altura. Portugal. Dani não chega. Bola até Júlio César. Era um passe sensacional de Tiago. Para Dani, a bola vai para a defensiva do Brasil, Maicon dá a bola para Gilberto caminha para o grande ciclo, joga a bola de pé direito para a esquerda para Michel Bastos, só a bola atrás esquerda brasileiro, Michel Bastos, tem pela frente o Thiago, ainda Michel Bastos, Michel agora vira para trás, dá a bola para Josué, para o miúdo relevado, meio campo português para Gilberto adianta a bola para Dani Alves, apoia-se em Gilberto, saindo do grande ciclo, adiantando a bola para o meio, vai lá Thiago, intermete-se, ganha ainda a equipa brasileira, com Fabiano muito recuado, depois a bola para a direita para Maicon tem Simão pela frente, Maicon dá a bola mais para trás, é para Dani Alves adianta para o corte de Raul Meirelles. Portugal sai no contragolpe, lá vai Ronaldo, uma grande fita de Ronaldo, lá vai Ronaldo em velocidade, vai tentar passar pelo segundo, que cavalgada de Ronaldo, ainda na grande área, pode ser, e falha! Falha o golo escandalosamente Meirelles, que cavalgada de Cristiano Ronaldo, ofereceu de bandeja Meirelles. Algibeiras rotas do médio a desperdiçar a 2 metros da baliza. Portugal perde uma grande oportunidade para marcar. Grande lance de ataque de Portugal. Meirelles com a baliza escancarada. Falha um golo cantado no mau corte defensivo. Júlio César ainda toca na bola e é canto para Portugal. Pontapé de canto para Portugal no seu melhor momento do jogo. 60 minutos, 1 hora. Vai entrar Pedro Mendes dentro de instantes. Carlos Queiroz dá instruções, a partida só não foi ainda reatada porque Júlio César está a ser assistido e há pedido de substituição de camisola. Parece-me. Tempo e resultado. Estamos com 15, segunda parte, 0-0. Com o verão à porta, toda a gente quer estar em forma. Mas para isso, qual é a melhor forma? Esta forma? Aquela forma? Que forma? O Plano Boa Forma Celeiro é um guia prático que ensina a melhor forma de reduzir o peso, sugere uma boa forma de desintoxicar o organismo, a forma ideal de combater a celulite e ainda formas de cuidar da pele. Plano Boa Forma Celeiro. Peça grátis nas lojas Celeiro Dieta. Visite celeirodieta.pt. A saúde conquista-se todos os dias. Depurmon, o primeiro depurativo pulmonar que ajuda a limpar os pulmões. À venda em farmácias e dietéticas. A melhor forma de ficar em forma é com o Plano Boa Forma Celeiro. Grátis nas lojas Celeiro Dieta. Visite celeirodieta.pt. Estamos agora com cerca de 16 minutos no outro encontro da tarde. Costa do Marfim continua a vencer a Coreia do Norte por 2-0. Daqui a pouco, alteração na equipa portuguesa e também o Bernardino Barros. Voltamos à África do Sul. Ainda o canto a demorar porque Júlio César vai ter que mudar de camisola. Portugal esteve à beira do golo num grande lance de ataque de Ronaldo, numa bola bem recuperada. Bons 16 minutos de Portugal. Júlio César já tem camisola. Vamos ter canto para Portugal. É o terceiro canto para Portugal em 16 minutos. É, Portugal com 3 cantos, o Brasil tem 5, está a equilibrar os números também nos cantos da equipa portuguesa, já que na posse de bola o Brasil continua em vantagem, 59%, 0-0 no marcador, 61 minutos aqui em Durban, pontapé de canto para Portugal, vai ser cobrado depois do ok da equipa médica do Brasil a Júlio César, que teve de trocar a camisola na sequência daquela mancha a Raul Meirelles, a passe de Cristiano Ronaldo naquela que foi a grande ocasião da equipa das esquinas nesta partida. O canto vai ser marcado à esquerda do ataque português, agora por Simão Sabrosa. Até agora à esquerda marcava Meirelles, mas com a presença de Simão Sabrosa em campo, é Simão que vai cobrar. Lá vai partir para a bola, tudo a postos, já recuperado o guarda-redes Júlio César. Vai partir para a bola e de camisola trocada. A bola vai ser enviada para a grande área, segundo poste, cabeceamento e o corte da defensiva brasileira. E vai tentar sair ali, tocar na bola, Daniel Alves recupera, Raul Meireles bombeia na área. A bola enviada para a direita do ataque de Portugal. A tentativa de servir Bruno Alves, que ainda vinha do canto. A bola para Dani. Lá vai Dani avançar. Dani capta a bola. Vai adiantar Dani. Vai jogar com o companheiro da frente, Dani. A bola à direita no ataque português. O cruzamento pode partir para a grande área. Contra um adversário, Dani. Lançamento para a equipa da esquina. Lançamento à direita. Sobe o lateral, Ricardo Costa. Em Portugal, sai Pepe. Acaba por fazer 63 minutos. Entra Pedro Mendes. É tal substituição que já estava no programa. Uma hora em campo, Pepe, depois de 6 meses sem jogar. Pepe, que entretanto também já tinha um cartão amarelo. Bernardino Barros. É a saída de Pepe, que já fez aquilo que tinha para fazer, ou seja, depois de uma grande inatividade, para jogar alguns minutos, agressivo quanto baste, principalmente na primeira parte, bem posicionado, ajudando na defensiva, fechando no meio e cumprindo a sua obrigação, entrando agora Pedro Mendes, que tem outras características e é jogador para tornar esta equipa também mais alargada no terreno, ou seja, dando-lhe maior profundidade atacante, coisa que Portugal está a ter nesta segunda metade, com as alterações efetuadas e, paradigma disso, são de facto já as subidas, quer de Raul Meireles, para aparecer em área de finalização, quer o próprio lateral direito subindo Ricardo Costa, conquistando logo nos minutos iniciais o primeiro pontapé de canto de Portugal, por isso tudo em função para que Portugal possa ter uma maior prestação a nível ofensivo e discutir mais o jogo no campo todo. A grande oportunidade desta segunda parte pertence a Portugal por Raul Meireles. No outro encontro, 20 minutos da segunda parte, 0-0, voltamos ao... Josué pressionado por Diago, dá mais para trás, é para Juan. Juan tem a bola dominada a mais 4 homens de Portugal no aquecimento. A bola adiantada, corta acima, dá para Ronaldo. Lá vai Ronaldo, lá vai a fita de Ronaldo. Ali esgotamento, chamem o perito de seguros. É pontapé livre para a equipa portuguesa e não há cartão, diz o árbitro. Um lance de Ronaldo com Lúcio a obstruí-lo, a colocar o corpo à frente de Ronaldo. Do meu ponto de vista, talvez justificasse o cartão amarelo, já que nem olhou para a bola o Lúcio. Foi apenas impedir Ronaldo. É livre longe da baliza de Júlio César. Obstrução ostensiva do jogador brasileiro ao craque português, o árbitro nada mostra. E há pouco não havia fora de jogo de Dani. Pontapé livre, bem tinha razão Carlos Queiroz a reclamar. E o que reclamou Queiroz? Pontapé livre para Portugal. 5 passos de balanço para o craque, para Ronaldo. Vai partir para a bola, está concentradíssimo. Lava Ronaldo, forte, atirou, pé direito ao lado da baliza brasileira. Não acerta em cheio na Jabulani. E é pontapé de baliza para Júlio César. 67 minutos. Lá vai o carioca Júlio César para a cobrança do pontapé de baliza para o Brasil. A bater a bola para Dani Alves. Vai lá com o entrou mais alto. Corta Maicon. A falta de que entrou sobre Dani Alves. É livre para a equipa brasileira, diz o árbitro. É a entrada do meio campo de Portugal. Não pareceu, sinceramente, que o Fábio Coentrão tenha feito falta sobre Dani Alves. Jogou mais alto o Coentrão. É livre para o Brasil, para ser batido por Gilberto. Gilberto para trás é para Josué. Josué para a esquerda para Michel Bastos. Michel Bastos para trás é para Josué. Josué com a bola dominada a meter já para o miúdo, relevado para Gilberto Silva. Gilberto Silva para a direita para Maicon. Maicon tem Simão pela frente. Dá a bola para trás. É para Gilberto. Gilberto mais para trás para Lúcio. Lúcio joga a bola para Juan. Juan recebe a bola na zona defensiva do Brasil. Ainda Juan a meter a bola já para Gilberto. Gilberto para trás para Lúcio. Nem metade do Brasil nesta segunda parte. Ainda Lúcio. Lúcio vai meter a bola mais à direita. Lúcio a tomar iniciativa. Portugal todo atrás da linha da bola. Lúcio meter a bola para trás. É para Juan. Juan recebe a entrada do meio campo português. Para a esquerda para Michel Bastos. Michel Bastos agora a meter para Josué. Josué a entrada do meio campo nacional. Vai pelo meio do relevado Josué. Agora a entrar a bola para Fabiano. Vai Batista com o Coentrão. Batista é poderoso. Vai fazer o cruzamento. Vai lá bem Simão na cobertura defensiva. Muito bem Simão Sobral. Numa dobra à esquerda da defesa portuguesa, a desviar uma incursão de Júlio César, ou melhor, de Júlio Batista, é lançamento para a equipa do Brasil. Arremesso que vai ser efetuado por Maicon. Maicon junto à linha final. Dá a bola para trás, é para Gilberto. Gilberto tem pela frente Raul Menel. Adianta a bola, vai lá com o entrão e corta. E sai a jogar e Bartolo dá a falta para Portugal, já que prendeu a bola o jogador brasileiro. É livre para Fábio Coentrão. Bola presa do jogador brasileiro depois de um desarme legal de Fábio Coentrão. Entendo o árbitro, livre para Portugal. Livre que vai ser marcado por Eduardo. 70 minutos aqui em Durban. 0-0 no marcador. Na terra onde viveu Pessoa. Joga-se um Portugal-Brasil, um jogo do Mundial na língua de Pessoa. É pontapé livre para a equipa nacional. E para ser cobrado pelo guarda-redes, Eduardo levanta para o meio-campo adversário. Dá na direção de Lúcio. Salta ao central e adianta o esférico. Para adversários outra vez. Depois da jogada, ainda na posse dos jogadores do Brasil, vão tentar avançar. Um atraso mal efetuado, lançamento para Portugal. Vai ser efetuado por Simão. Lá vai Simão a fazer a movimentação para Meirelles. E este para trás para Fábio Coentrão. Adianta-se, joga por entre dois. Dá para Ronaldo, tenta a tabelinha. Ainda Coentrão e o corte da equipa do Brasil. E sai o Brasil com Dani Alves para trás. A bola para Júlio Batista. Passa por dois, há falta. Apita o árbitro, é livre para o Brasil. Também me pareceu com Tiago. Amarelo justificado. É que Tiago já tem amarelo, também lá foi Raul Meirelles, mas é Tiago quem faz a falta. É livre para a equipa brasileira. É uma falta cirúrgica a cortar um contra-ataque do Brasil. Livre para a equipa canarinha. Já batido, bola para Lúcio, 0-0, 26 minutos, segunda parte. Transmite a Renascença em direto de Durban, na África do Sul. Bola para Juan. Juan pode meter à esquerda, a bola para Michel Bastos. Agora sim, a bola metida para Michel Bastos, tem Tiago pela frente, Michel vem para trás e atrasa do meio-campo, a bola para Júlio César. Pouco Brasil nesta segunda parte, mérito para Portugal. Júlio César dá a bola para Lúcio. Lúcio vem com a bola dominada até ao meio-campo de Portugal, dando já para um companheiro que é Gilberto. Gilberto para Lúcio. Lúcio à entrada do meio-campo nacional, grande circo. Avargar o centro do jogo, meter à esquerda para Michel. Michel Bastos tem pela frente Dani. Ainda Michel Bastos, mais para trás, é para Josué. Josué agora a caminhar com o pé direito, meter a bola para o meio do relevado para Júlio Batista. Júlio Batista para Gilberto. Gilberto para trás, é para Lúcio. Passa para Ronaldo. Ainda Lúcio, passa por dois. Lúcio pode meter a bola à direita. Lúcio demora tempo. Agora rodopia sobre o jogador nacional. Não há espaço por parte do Brasil. Ainda Lúcio, meter a bola para a esquerda para Josué. Josué com a bola para a esquerda, ainda mais para Michel Bastos. Tem Dani pela frente, para trás para Josué. Josué adiantando a bola para o meio do relevado, é para Gilberto Silva. Atenção ao pontapé que pode surgir. O tiro de Alves ao lado da baliza de Eduardo. Pontapé de baliza para Portugal. 72 minutos aqui em Durban. Portugal 0, Brasil 0. Há mais Portugal nesta segunda parte, não me presume. Agora as coisas podem desequilibrar-se, inclusive a favor da nossa seleção. Há mais Portugal e com mais qualidade, embora nestes últimos minutos volte a ter um bloco muito baixo. Mas é importante também não desmontar este bloco, porque já se percebeu que o Brasil começa a falhar nas transições, começa a falhar alguns passes e isso é uma vantagem para a seleção nacional. É importante também saber gerir muito bem o jogo mentalmente, porque há jogadores com amarelo, são já muitos. Tiago arriscou um pouco, parece-me, um segundo cartão. E a equipa está equilibrada, continua a estar equilibrada, pode até ter mais posse de bola com Pedro Mendes a jogar agora na equipa titular, sendo que Pedro Mendes é um jogador que proporciona esse maior tempo de posse de bola. Joga muito bem nas coberturas ofensivas, circula muito bem a bola, tira muito bem a bola do centro do jogo e Portugal pode lançar mais vezes o contra-ataque. Já o fez, Júlio César fez uma defesa enorme na única situação de grande perigo nesta segunda parte para a baliza do Brasil. Infelizmente não deu golo, mas Portugal está melhor. Agora estamos a 17 minutos do termo da partida, 0-0. É pontapé de baliza para Portugal. Guarda-redes Eduardo a levantar para o meio-campo do Brasil. É para o joelho de Ronaldo. E depois, num lance algo acrobático, acaba por cometer falta. Livre para o Brasil. É no grande círculo meio-campo defensivo do Brasil para Lúcio. Lúcio para bater a falta, dá para Josué. Josué para a esquerda para Michel Bastos. Aí está Michel Bastos a meter a bola mais para trás, é para Juan. 0-0, 16 minutos para jogar, bola para Lúcio. Lúcio, noite cerrada já na África do Sul. Bola para Gilberto. Gilberto com a bola dominada para a esquerda para Michel Bastos. Michel Bastos entrou dentro do meio campo de Portugal. Aí está Michel, tem pela frente Tiago. Ainda Michel Bastos, agora a meter a bola para trás, é para Gilberto. Gilberto mais para a esquerda para Michel Bastos. Michel Bastos colado à linha lateral, tem Dani pela frente, vem para trás o jogador do Olympique Lyonnais. Ainda Michel Michel Bastos, agora com a bola dominada no bico da bota esquerda, mete a bola mais para trás, é para Gilberto, Gilberto para Juan, Juan tem a bola dominada, lá está Juan, a adiantar a bola mais para Gilberto, Gilberto para a direita para Josué, tudo isto a entrada do meio-campo português, corta ali, Raul Miralles chama a bola para Josué, Josué para Maicon, Maicon para trás, é para Gilberto, o Brasil não tem ideias, não tem espaço, não tem nada, lá vem a bola para Gilberto, Gilberto agora a meter mais para a esquerda, tenta organizar-se ofensivamente a equipa brasileira, bola para Michel Bastos mais para trás, é para Gilberto Silva a entrar no meio-campo português, ainda Gilberto, a meter a bola para Lúcio, Lúcio dobra a linha de meio-campo, ainda Lúcio, tem Raul Miralles pela frente, lá está Lúcio, Lúcio agora vai para o meio do relevado, tenta tomar a iniciativa, corta Ricardo Costa, bate na bola para a divisória, na volta vai para ser Juan, a recuperar a bola, meter à esquerda para Júlio Batista o substituto de Kaká, pressionado por Tiago, corta Tiago, lá para o Ronaldo. Lá vai Portugal, tenta aproveitar agora o erro do adversário, vai Ronaldo adiantar-se, faz a finta, joga para trás, Dani, Dani vai para a área, Dani, joga para Tiago, vai tentar arrancar o cruzamento, Tiago já na grande área do Brasil, corta a equipa canarinha, insiste Portugal, Ricardo Costa, cruzamento, muito mal, foi para Joanesburgo, ponto, é lançamento para a equipa do Brasil. Quando estamos dentro do último quarto de hora, Maicon para fazer o arremesso lateral. Número oficial de espectadores aqui em Durban, 62.712. Brasil vai para o ataque. É gol, gol, gol! Você entrou numa loja TN21 e já ganhou. TN21 tem todos os eletrodomésticos a condições e preços imbatíveis. O estádio é em sua casa. TN21. Especialistas em eletrodomésticos. O que é que o pode deixar sem palavras? O que é que me diz, Martinho? Não estava à espera, não é? Não sei o que é que lhe quer dizer, para um lado estava, não é? Em menos de um minuto, o Martinho Pereira abriu o cofre. 43.500, será este o código que abre o cofre? É mesmo, Martinho, parabéns! Ui. E agora vai embarcar com o mulher numa viagem de sonho até um dos destinos mais exóticos do planeta. Fique atento à sua rádio, porque depois de Bali há uma viagem à Rússia à sua espera. Está preparado para abrir o cofre? Mantém-se o 2-0 no Costa do Marfim, Coreia do Norte, e com um minuto mais do que o jogo entre Portugal e o Brasil, que está 0-0. Atenção a Portugal, vai para o ataque por Simão, Simão vai pela esquerda, cruzamento para a área, pode ser, e o remate à meia volta da Ronaldo, aí cara o alvo, pontapé de baliza para a equipa do Brasil. Há aqui um antes e um depois de Simão, entrou muito bem no jogo, proporcionando lances de ataque, sendo perigoso pelo flanco esquerdo do ataque de Portugal, agora servindo o Cristiano Ronaldo. Pontapé de baliza para a equipa do Brasil, 14 minutos para o fim, 0-0. É muito provável, Bernardino Barros, é muito provável que face à forma como o jogo está a decorrer, já não haja grandes alterações até ao final. Receoso durante a primeira parte, aguentando e tentando e convidando mesmo o Brasil a ter maior capacidade ofensiva. Na segunda parte foi precisamente ao contrário, a Carlos Queiroz arriscou e bem, Portugal está mais solto, está mais atacante, está a ter as melhores oportunidades e o Brasil está a ter muitas dificuldades em construir lances de ataque. Vamos voltar à África do Sul, 0-0. Ataca ao Brasil pela esquerda. Bola para Josué, Josué adianta para Júlio Batista, para a direita, para a subida de Dani Alves. Dani Alves tem pela frente Raul Meireles, mete a bola para o meio do relvado, é para Gilberto Silva. Gilberto Silva para Josué, Josué adianta a bola mais para Fabiano. Fabiano, aliás é Júlio Batista, está longe da baliza, adianta agora sim para Fabiano, mas não há ligação no Brasil. E vai lá Fábio Coentrão ganhar o arremesso lateral. Quem sabe esteja aqui o 11 de Portugal para os oitavos de final, só com troca de lateral direito. Quem sabe, lançamento para Portugal. Fábio Coentrão joga na direção de Meireles, pontapé para o meio campo do Brasil, a bola vai perder-se pela linha lateral, mas já havia interrupção na partida. O árbitro diz que a bola escreveu um arco, saiu, voltou a entrar ali, lançamento para o Brasil, para Maicon, 78 minutos e meio. Aí está Maicon para fazer o arremesso lateral, para trás é para Lúcio, Lúcio mais para trás para Juan, Juan, o Brasil fez apenas uma alteração ainda na primeira parte, saída de Felipe Melo, entrada de Josué, lá vem a bola para Juan, lá estão outra vez as vuvuzelas a assumir uma proporção, eu diria, inaudita, lá vai atacar o Brasil com Michel Bastos pela esquerda, mete a bola para a ponta para Dilmar, é insucessor este barulho, é a bola cortada por Ricardo Carvalho. Lá está Ricardo Carvalho. O jogo agora é só para duros de ouvido. Isto é insuportável. Estas vuvuzelas. Portugal vai tentar ir para o contra-ataque. Corta o Brasil. Vai o Brasil pelo miolo. A bola para o Fabiano. Corta Simão. Recupera Gilberto. Adianta a bola. Tira Ricardo Carvalho. Vai lá Bruno Alves tirar a bola de cabeça da zona defensiva. Ataca o Brasil com Gilberto. Dá a bola para Josué. Josué para a esquerda para Michel. Michel no cruzamento na área. Corta Bruno Alves. Carrega Josué pelo miolo do relvado. Mete a bola para Maicon. Maicon tem pela frente Simão. Lá está Maicon. Maicon a progredir pelo flanco direito. Daniel Alves espera a bola. Ainda Maicon. Mete a bola para entrar da área. Vai lá Ricardo Carvalho. Grande corte. A bola sobra no tanto para Josué. Josué para a direita. Dá a bola para Daniel Alves. Vai fazer o cruzamento. A bola bombeada. Eduardo não sai esta bola porque não podia. A bola vai para o lado contrário para Michel Baixa de Vitor. Que ela sai. Não consegue. Arremesso para Portugal. Coça a cabeça Dunga. Dunga. De facto, um treinador que tem sido muito contestado pelos adeptos brasileiros, apesar de ter ganho a Copa América em 2007, a Taça das Confederações em 2009 e de ter apurado o Brasil para este Mundial como o primeiro classificado da zona sul-americana. E matando dois borregos, ganhando na Argentina e no Uruguai, o que não acontecia há muitos anos. É lançamento para ser cobrado. A bola adiantada para Ricardo Costa. Depois, o pontapé largo de Ricardo Costa para o meio-campo do Brasil. Lá vai Lúcio. Salta Lúcio e dá de cabeça para a esquerda. Recupera o Brasil. E o Brasil vai outra vez para o processo ofensivo. Vai voltar a mexer daqui a pouco o treinador brasileiro. Ataca o Brasil. Corta Pedro Mendes e dá para Dani. Dani arranca em velocidade. Combina. A bola para Simão Sabrosa. Simão tem companheiros em desmarcação. Tenta ainda uma finta. Uma finta a mais, diria. E depois é desarmado em falta. Livre para a equipa portuguesa, muito bem Simão. Muito, muito bem Simão Sabrosa, ao transmontar a ganhar uma falta, é livre para Portugal. Agarra o lugar Simão Sabrosa, numa boa entrada em jogo frente ao Brasil. 10 minutos para o final da contenda, 0 a 0 no marcador, livre para Portugal. Vai ser cobrado na asa direita do ataque, Simão Sabrosa para cobrar, olha para a grande área, tem lá 5 homens da equipa das esquinas à espera. Carlos Queiroz chama ao banco Pedro Mendes para dar indicações. Atenção, 3 a 0 faz a Costa do Marfim frente à Coreia do Norte. Mesmo assim, ainda é enorme a diferença de golos entre Portugal e Costa do Marfim. E este 0-0 dá matematicamente apuramento a Portugal. E agora, Ronaldo. Há falta. O árbitro deu a lei da vantagem, o pontapé de Dani, é pontapé de baliza. No Brasil vai entrar Ramírez, em Portugal vai entrar Veloso. Miguel Veloso preparado para entrar na equipa das esquinas, foi depois de uma indicação que Pedro Mendes veio dar ao banco da equipa portuguesa. Miguel Veloso preparou-se rapidamente para entrar no relvado. Há aqui uma falta clara sobre Cristiano Ronaldo que o árbitro não sanciona e mais uma alteração, Nuno, presumo agora com a entrada do Miguel Veloso. Calculo Júlio que... Batista sai no Brasil, deixa-me apenas dizer isto, sai Batista, entra Ramírez. Calculo que relativamente à seleção portuguesa seja troca por troca, não acredito que, estando a equipa bem equilibrada nos seus três setores, que possa Queiroz desmontar esta estrutura desde o início do jogo, tem estado muito bem. Miguel Veloso é importante também nas ações de contra-ataque, poderá lançar bem o contra-ataque, para isso precisa de ter espaço, mas neste momento é importante é manter esta qualidade de jogo em termos defensivos, porque quer queiramos quer não, o 0-0 é um ótimo resultado também para nós. Quem vem de uma derrota expressiva sobre o Brasil de 6-2, é importante também mostrar aqui qualidade de jogo, nós mostramos em termos defensivos e conseguir também sair daqui com um bom resultado depois da vitória expressiva por 7-0 sobre a Coreia do Norte. Foi Calu Kemmer à beira de pulverizar todos os recordes, atenção que sofreu 3 golos em 18 jogos como titular da seleção portuguesa. Deixa-me só dizer que foi Calu quem marcou o terceiro golo da equipa da Costa do Marfim, 3-0 sobre a Coreia do Norte no jogo de Portugal. Faltam 7 minutos para atingir os 90. E vai sair o homem do costume, aquele que está preso por arames, Raul Meireles. É troca por troca, entra Miguel Veloso. Raul Meireles hoje não marcou, ele que apontou o golo com que Portugal abriu caminho para a vitória, para a goleada à Coreia do Norte, hoje não marcou. Com o novo serviço Casa Aberta Era, a única coisa que vai ouvir a seguir é negócio fechado. A Era garante que as melhores casas aos melhores preços vão estar de portas abertas, todas com a avaliação bancária previamente feita e de repente já era. Era, a imobiliária em que mais portugueses confiam. Enquanto a generalidade dos produtos do mercado se limita a queimar gorduras, a Depuralina Roxa Super Adelgaçante alcança a máxima eficácia porque não só queima, como também impede a absorção de gorduras e de hidratos de carbono. Nova Depuralina Roxa Super Adelgaçante. Mais completa, mais eficaz. Em farmácias e dietéticas. Voltamos à África do Sul. Portugal para o ataque com Simão. Lá vai Simão, vai velocidade, que arrancada de Simão. Simão vai pela direita, tem uma guarda de honra Simão. Ainda Tiago no apoio. Tiago vai dar a bola para trás, joga para Ricardo Costa. Este para Pedro Mendes, a devolução para Ricardo Costa. Toca fácil para trás para Ricardo Carvalho. Ricardo Carvalho vai variar de flanco. Joga a bola para a esquerda para Dani. Salta com Maicon, a encosto de Dani. Vem assinalada a infração pelo árbitro da partida. No Brasil, troca de pontas lança, risco zero. Sai o fabuloso Fabiano, entra Grafite. É pontapé livre para a equipa do Brasil. Há pouco dizia que Raul Meireles hoje não marcou, mas esteve na melhor ocasião de Portugal. A passe de Cristiano Ronaldo. Livre para o Brasil. Livre já batido para o Maicon. Esgotadas as alterações das duas equipas. Bola para Lúcio. Lúcio para Gilberto. Para trás é para Juan. Juan dá a bola para Lúcio. Lúcio na divisória, soltando outra vez para Gilberto. Gilberto para Lúcio. Lúcio para Josué. Josué tem a bola dominada, meter a bola mais para a esquerda para Michel Bastos. Tem Simão Sabrosa pela frente ainda Michel. Michel vem da esquerda para a zona central. Solta a bola para Josué. Josué de primeira para Dani Alves. Há sido o grande círculo. Lá vai Dani Alves. Mais para a direita. A bola para Ramires. Ramires para trás. É para Gilberto. Gilberto para a direita para Maicon. 85 minutos e meio. Mas atenção que este jogo vai ter para aí 94 ou 95 por causa daquela paragem para Júlio César. Maicon para o meio do relvado. A bola para o corte de Dani. Depois recupera ainda Ramires. Ramires dá a bola mais para trás para Grafite. Para Lúcio. Lúcio com a bola dominada a entrar do meio campo Portugal. Aí está o capitão do Brasil a tomar mais uma vez a meter a bola contra Pedro Mendes. Sobra no entanto para Dani Alves. Dani Alves muito longe da baliza pelo miolo, meter a bola para a direita para Maicon. Maicon tem Dani pela frente, ainda Maicon. Maicon agora a pisar a bola, vem para trás, o lateral do Inter de Milão vai jogar a bola para o grande ciclo para Lúcio. Lúcio está à vontade de jogar a bola para Juan. Central da Roma de Itália já jogou no bar da Leverkusen, dando a bola para o miolo do relevado para Dani Alves. Dani Alves vai bater a bola de pé direito para a direita para Ramires. Ramires pode fazer o cruzamento, tem Dani pela frente, ainda Ramires. Ramires vai até a linha final, tem o cerco dos jogadores de Portugal, depois a bola cortada para fora, lançamento para Ramires. Junta a bandeira de canto lá direito do ataque do Brasil. Ramires para trás, é para um companheiro que é Maicon. Maicon tem pela frente Miguel Veloso. Ainda Maicon. Maicon agora redopia sobre Veloso. Dá a bola para trás, é para Gilberto. Gilberto para Josué. Josué para a direita para Maicon. Maicon está colado à linha lateral. Ainda Maicon meter a bola mais para trás, é para Lúcio. Lúcio com a bola dominada. Lúcio no grande círculo à vontade. Ainda Lúcio vai agora a tomar outra vez a iniciativa. Sempre ele meter a bola na ponta para Ramires. Tem que entrar pela frente. Dois jogadores do Benfica. Ainda Ramires. Ramires tenta passar. Vai fazer o cruzamento, corta ali Bruno Alves e sete canto para o Brasil. Estava atento Bruno Alves a interceptar o cruzamento de Ramires do flanco direito do ataque da equipa brasileira. É a ponta pé de canto para o Brasil, asa direita do ataque da equipa canarinha. É o primeiro canto que o Brasil ganha na segunda parte. À direita vai ser batido por Daniel Alves. Lá está Daniel Alves, vai bater a bola para o corte de Miguel Veloso. Sobra no tenta a bola outra vez para Dani Alves no prolongamento da grande área. Tenta o dribling, pé esquerdo, a bola cruzada com perigo. Lúcio Eduardo agarrou. A frieza de Eduardo na sequência do cabeceamento de Lúcio. A bola para fora da grande área. O Brasil vai assistir no ataque. Brasil no ataque, a bola para Grafite. Vai lá Pedro. Finta lançamento a beneficiar a equipa do Brasil. Minutos para os 90-0-0 em Durban, Portugal-Brasil. Maicon para o arremesso da bola para Josué. Josué para Maicon. Maicon para trás, é para Juan. Juan com o peito a meter a bola na relva. Vai caminhar adiante da bola para Josué. Josué pressionado por Tiago. Dá a bola para um companheiro que é Dani Alves. Para trás é para Lúcio. Lúcio na zona defensiva para Juan. Já ninguém quer perder. Troca essa bola. Lá vem a bola para Lúcio. Lúcio a entrar no meio campo do Portugal. Ainda Lúcio. Lúcio vai jogar na bola para Josué. Josué vai meter a bola à flor da relva, adiantando para Gilberto. Gilberto está na grande ciclo, Gilberto dá a bola para Josué, Josué para Gilberto. Gilberto vai jogar de pé direito na bola para Grafito, muito longe da baliza, adiantando, vai lá a cobertura de Coentrão, vai tirar atrasando para Eduardo. Só falta a assinatura desta espécie de pacto de não agressão dos últimos minutos da partida, 0-0, 2 minutos para os 90. Maicon joga a bola para Josué, em direto de Durban, é uma transmissão da Renascença, bola para a esquerda, para a subida de Michel Bastos, mete para o meio do relevado para Gilberto Silva. Gilberto Silva está no grande círculo, lá está Gilberto Silva, agora a passo, ainda Gilberto, a meter a bola para Maicon, Maicon tem Tiago na marcação, para a esquerda para Michel Bastos para trás para Maicon, Maicon para trás para Gilberto, ninguém quer atacar, ainda Gilberto, agora vai levantar a cabeça, o médio do Panathinaikos, dando para Josué, Josué mais para a esquerda, a bola para um companheiro que é Michel Bastos, vem para trás e dá a bola para Gilberto, ninguém joga o ataque, lá está Gilberto, Gilberto a variar, dá para trás para Juan, aí está Juan, a meter outra vez para Gilberto, ninguém sai da toque, o público manifesta-se, pontapé de Gilberto, tira Ricardo Carvalho e vai tentar sair Portugal, a bola para Simão. Assobios para a equipa canarinha, lançamento para o Brasil e para ser cobrado por intermédio de Michel Bastos. Meio minuto para os 90, arremesso para Michel Bastos, a bola para trás, é para Gilberto, Gilberto vai jogar a bola para Lúcio, Lúcio a entrar no meio campo de Portugal, lá está o público a assobiar, bola para Lúcio, Lúcio dobra a divisória, tem Dani pela frente, Lúcio a meter a bola mais para a direita para a subida de Maicon, Maicon tem pela frente Miguel Veloso, ainda Maicon, adiantando Pedro Mendes, vai lá, tira Fábio Coentrão, a bola vem outra vez para Lúcio, passa sobre Ronaldo Lúcio, que categoria de Lúcio, Lúcio agora a jogar para a direita, bola para a direita para Dani Alves, levanta-se a placa, 5 minutos de compensação, lá vai Dani Alves, a bola batida fácil para Eduardo que estava na escolta. Estava a controlar o cruzamento, Eduardo, bola para fora, ponta, pé de baliza para a equipa das esquinas e para ser cobrado pelo guardião português. Atenção que Carlos Queiroz prepara-se também para igualar um recorde de Scolari, que até agora era o melhor treinador português de sempre no que toca à invencibilidade. 19 jogos consecutivos sem perder, Queiroz está a 5 minutos de igualar essa marca. Lá vai o Brasil com Grafite, tira Bruno Alves, recupera Ramires, vai lá Veloso. Ramires dá a bola para trás, é para Maicon. Maicon a entrar também cá para Portugal, ainda Maicon. Maicon mete a bola para o companheiro que é Gilberto. Gilberto dá a bola para Josué. Josué mais para a esquerda, para a subida de Michel Bastos. Michel Bastos retrasa e dá a bola para trás, para a subida de Grafite. Bola para Ramires. Ramires entra na área, pontapé, Eduardo! Eu curvo-me, eu tiro o chapéu do coco para Eduardo. A trajetória da bola foi alterada porque a bola bateu nas costas de um jogador português na sequência do remate de Ramires, mas Eduardo, que felino, foi lá acima e fez uma defesa soberba para canto. Atenção ao canto para Maicon, 91 minutos e meio, Maicon a bater a bola ao primeiro posto, corta Miguel Veloso e a bola vem para Ronaldo. Lá vai Ronaldo, tenta Ronaldo contra o mundo a ensaiar o contra-ataque, bola para fora, lançamento para a equipa brasileira. Dunga está ali à beira de um ataque de nervos. Arremesso de Gilberto, Gilberto dá a bola para Michel Bastos, Michel Bastos dentro do meio-campo português, 92 minutos 3 para jogar, Portugal já está qualificado, aconteça o que acontecer como segundo no grupo e fica a conhecer o adversário esta noite. A bola para Lúcio, Lúcio vai caminhar para o meio-campo Portugal, ainda Lúcio, bater a bola mais para a direita para Ramires, Ramires deixa a bola sair e arremesso para Fábio Coentrão. Dunga outra vez à beira de um ataque de nervos e para os adeptos, como diz o brasileiro, Dunga está a encher o saco. A bola para o meio campo da equipa do Brasil, Maicon a captar, à falta, livre para Portugal, 2 minutos para além da hora, faltam 3, o árbitro deu 5, bola para fora outra vez, lançamento para Portugal, Fábio Coentrão é em cima da linha divisória do relvado, lá vai Coentrão para colocar o esférico em campo, Coentrão com calma vai adiantar uma das boas atuações da equipa nacional, a bola para Veloso, outra vez Coentrão, combina com Tiago, pode devolver para Coentrão, prefere outra opção e há falta sobre Tiago de Ramires. Livre para Portugal, para ser batido por Fábio Coentrão, Portugal a trocar a bola, 93 minutos, 2 para jogar em Durban, Veloso perto da bola para bater. Lá vai Portugal a tentar ainda aproximar-se da grande área do Brasil, um golo daria primeiro lugar a Portugal no grupo. Atenção, 0-0. Últimos dois minutos. Vai partir para a bola, para a cobrança do livre, Miguel Veloso. Veloso vai levantar para a grande área. Atenção, segundo poste. A tentativa de servir Ricardo Carvalho. Ainda Bruno Alves. Cruzamento para a área. E o corte efetuado por Juan. Bola para fora da área. Insiste Portugal. Ricardo Carvalho. Bruno Alves. E corta ao Brasil. E vai para o ataque ao Brasil, mas recupera Simão. Está em todo lado Portugal com o perigo. Bruno Alves. Bruno Alves vai olhar para a grande área. Bruno Alves levanta a bola. Precipitou-se no cruzamento. Recupera, pode ser. Dani e Júlio César outra vez a salvar o Brasil. Portugal à beira do golo no erro da defesa brasileira. Canto para Portugal. É o quarto na partida. 94 minutos. Está na hora para terminar. Outra vez o imperador Júlio César, o guarda-redes do Brasil, a negar aquele que poderia ter sido o golo português numa iniciativa de Dani após um erro de palmatória da defensiva do Brasil. Dani está arrumado. Fadiga física de Dani. Atenção que o lance é precedido num corte na área do Lúcio, que me deixa muitas dúvidas no lance com o Ricardo Carvalho. Está no limite físico Dani. Dá-me ideia que Lúcio toca a bola com o braço. Deixa-me só dizer, Pedro, que termina o outro encontro com o resultado que se verificava após a nossa última intervenção. A Costa do Marfim bate por 3-0 a seleção da Coreia do Norte. Costa do Marfim alcança 4 pontos. A Coreia do Norte fica-se pelos 0 pontos. Aqui em Durban, 30 segundos para os 95. A partida esteve interrompida nos últimos instantes para assistência médica a Dani. Portugal vai terminar o jogo com 10 unidades. Atenção ao canto para Simão. Simão parte para a bola. 5 homens de Portugal na grande área do Brasil. Simão vai colocar a bola no coração da grande área canarinha. Marcações individuais dos brasileiros, mas há ali umas escaramuças e o árbitro vai ali pôr água na fervura. Agora sim, canto para Simão. Simão parte para a bola, vai levantar com o pé direito. Simão levanta, primeiro poste, o corte efetuado. A insistência de Mendes já não chega. Vai lá ainda a equipa brasileira, Ramírez em velocidade. Miguel Veloso a cortar a bola. E a falta Miguel de Ramírez. Miguel Veloso a levar a melhor sobre Ramírez. Um duelo dos dois jogadores que já conhecem, dos relevados portugueses. Um é do Benfica, o outro é do Sporting. Livre para Portugal, a partida vai terminar. Pedro Mendes para bater 90 e quase 6 minutos. Lá vai partir para a bola, para a cobrança deste pontapé livre, Pedro Mendes. Vai levantar Pedro Mendes, joga com o pé direito, levanta. O árbitro tem o braço levantado, acabou! Portugal está nos oitavos de final do Mundial. Qualifica-se como segundo do grupo D. Brasil 0, Portugal 0. É um resultado honroso para a seleção nacional. A equipa portuguesa nem precisou da tal diferença de golos muito expressiva que tinha em relação à Costa do Marfim. Este ponto, matematicamente, garantiu o segundo lugar a Portugal. Vai para os oitavos de final do Campeonato do Mundo do Futebol. Realço aqui um cumprimento especial entre o Coentrão, Ramírez e Luizão, jogadores da mesma equipa. Cumprimentam-se os atletas de Portugal e do Brasil, trocam-se camisolas, marca-se encontro, talvez para a final. É o reencontro possível entre estas duas equipas. Terça-feira, Portugal vai jogar com o primeiro do grupo H a determinar esta noite nos quatro, aliás, nos dois encontros entre as quatro equipas deste grupo. Teremos o Chile-Espanha e o Honduras-Suíça, três equipas ainda com possibilidades de chegar ao primeiro lugar. O segundo irá defrontar o Brasil, o primeiro jogará contra Portugal. Olha os meus óculos novos, não são lindos? São, quer dizer, quais? Tens tantos. Ah, então, estes são para ver ao perto quando está sol. Estes são para ver ao perto quando não está sol. Estes são para ver ao longe quando está sol. Estes são para ver ao longe quando não está sol. Simplifique. Agora a Optivisão oferece-lhe um par de lentes progressivas de sol na compra das suas lentes progressivas. Visite uma das nossas 260 lojas. Optivisão. Gente que olha por si. Promoção válida até 31 de agosto de 2010. Consulte as condições nas lojas aderentes. Seja bem-vindo ao nosso programa de Desde com os Pedidos. Diga-me então qual é a música que quer ouvir. Muito bem, vamos então a isto. Mais ação, menos conversa. A partir de dia 25, todas as sextas, um filme de ação por apenas 1,95€ com o seu Correio da Manhã. A Renascença está de volta à estrada. Em Terras da Feira, cumpre-se a tradição com mais uma grande prova de ciclismo. De 24 a 27 de junho, seja o camisola amarela. Nós jogámos a qualificação aos oitavos de final. Sabíamos que íamos ter um Brasil muito forte. Nós também estávamos bem e fizemos o nosso jogo. Tivemos também oportunidades, mas hoje jogámos acima de tudo a qualificação e não os três pontos. Entrou bem no jogo? Sim, entrei bem. Sinto bem fisicamente. Foi uma opção do treinador, mas sinto bem. Então não sabemos bem quem será o adversário, se pudesse escolher quem escolheria. Eu tentaria evitar a Espanha. Tem uma seleção fantástica, apesar de jogar agora a qualificação. Mas nós temos que pensar também em nós e vamos esperar para ver quem nos vai tocar. Muito bem, obrigado, Simão. Simão Sabrosa também a prestar declarações aqui no final do encontro. O som da RTP1. Vamos aguardar que mais declarações sejam proferidas. Entretanto, aí na África do Sul e no estádio, as duas equipas já abandonaram o relvado. Já toda a gente recolheu aos balneários. Há aqui uma nota interessante que foi, de resto, destacada por Carlos Queiroz. Portugal vai ter mais um dia de descanso do que se tivesse sido primeiro neste grupo. Se fosse primeiro, jogaria segunda-feira em Joanesburgo. É verdade, mais perto do quartel-general da equipa das esquinas. Mas, tendo sido segunda classificada, a equipa portuguesa vai ter mais um dia de descanso. Vai jogar terça-feira e vai jogar no seu palco talismã. Espera-se. O encontro será no Green Point, na cidade do Cabo, onde Portugal goleou a Coreia do Norte por 7-0. E eu e o Pedro Sousa vamos avançar para a reportagem na zona mista deste estádio de Durban, também da sala de imprensa, quando nas bancadas é a debandada de mais de 62 mil espectadores que estiveram neste Portugal 0, Brasil 0. Muito obrigado. Então vamos já voltar a encontrar-nos com o Pedro Sousa e com o Pedro Azevedo na zona mista ou na sala de imprensa. Mais declarações para daqui a instantes. Entretanto, vamos avançar para os comentários desta partida que terminou com 0-0 e permitiu a qualificação portuguesa para os oitavos de final. Agora, ficamos à espera do adversário que se segue. Renascença, bola branca. Partimos para este encontro, Nuno, presumo, praticamente qualificados, porque parecia impossível a Costa do Marfim marcar 9 golos à seleção da Coreia do Norte e ainda ficar a aguardar pela derrota portuguesa, que acabou por não acontecer. Mas a verdade é que esta situação pode ser algo incómoda, porque a seguir podemos ter a Espanha pela frente. Mas, de qualquer modo, Portugal realizou, sobretudo, um jogo melhor, bem melhor, nesta segunda parte do que o fez na primeira. Mas antes disso, há aqui alguns dados importantes que é conveniente fazer referência. Que é a primeira vez que Portugal é apurado para os oitavos de final fora do continente europeu, numa competição destas. Depois, também, em competições oficiais, o Brasil ainda não nos conseguiu ganhar. É outro dado que me parece importante. E depois, Portugal arrisca-se a ser, nesta primeira fase, o melhor ataque da competição, conjuntamente com a Argentina, sendo que, garantidamente, será a melhor defesa da competição, porque não sofreu qualquer golo ao longo destas três jornadas. E depois, mais outro dado, é que Queiroz vai dando oportunidade a quase todos os jogadores, ou quase todos os 23, que participaram nesta campanha, ou que estão a participar nesta campanha, na África do Sul. Isso já é uma vitória. Para além disso, e relativamente ao jogo, pensei que Portugal pudesse abordar o jogo em 4-4-2, atendendo ao 11 inicial. A verdade é que Queiroz optou pelo mais simples, 4-5-1, sendo que os médios ala assumiam sempre o processo defensivo e, quando a equipa tinha bola, então teriam que fazer ou dar muita profundidade ao ataque para poderem participar também no processo ofensivo. Obviamente que as distâncias eram mais que muitas a percorrer e o número de linhas de passe eram muito reduzidas, até porque Pepe, como é sabido, apesar do excelente jogo que fez, é bom lembrar que Pepe não jogava há muitos muitos meses, fez 60 minutos ou quase 60 minutos a um nível elevado, o que foi uma mais-valia para esta seleção portuguesa, não só no jogo de hoje, mas também nos jogos que aí vêm, esperamos nós que seja nos jogos que aí vêm, revela que podemos contar com este jogador, mas é sabido que na fase de construção do jogo, a partir daquela zona, Pepe não é propriamente um construtor de jogo. E assim sendo, faltaram sempre linhas de passe a Portugal nas transições para ataque. Na segunda parte, acho que se modificou muito, como já disse também o Bernardino, com a entrada de Simão. A entrada de Simão fez com que a equipa explodisse e tivesse mais linhas de passe nas transições ofensivas. E é bom lembrar que até lá Portugal não aproveitou aquele que, na minha opinião, é o corredor lateral mais frágil da seleção brasileira, que é o seu lado esquerdo. Michel Bastos não é um lateral de raiz. Portugal, na primeira parte, nem por uma vez conseguiu criar desequilíbrios ofensivos pelo lado esquerdo da seleção brasileira. E só quando Simão passou a jogar no corredor lateral direito da seleção portuguesa é que Portugal, por duas ou três vezes, criou perigo por aquela zona. Acho que há aqui um mérito enorme hoje do selecionador. Tantas vezes promove desconfiança em todos nós. A verdade é que o jogo interior foi muito bem definido, quer da parte dos centrais, quer da parte dos três médios, que ocuparam sempre muito bem o espaço interior, sendo que Raul Meireles teve também um papel decisivo nos apoios, nas coberturas e nas compensações a Fábio Coentrão, que voltou a estar a um nível elevadíssimo. E se confirmar aquilo que eu aqui, ou as notas que eu aqui tirei, a grande maioria dos contra-ataques que Portugal conseguiu saíram quase todos dos pés de Fábio Coentrão. Isso revela que, partindo de zonas mais recuadas e não tendo Pedro Mendes em campo, foi a partir do corredor lateral esquerdo que Portugal saiu a jogar para as ações de contra-ataque, quase com êxito. É bom também referir que não tiveram êxito porque na seleção brasileira está um super guarda-redes. Mas também é bom referir que as duas grandes oportunidades da seleção brasileira tiveram pela frente um super Eduardo hoje. Aliás, eu diria que há duas grandes oportunidades para cada equipa e essas duas grandes oportunidades só não deram em golo porque quer de um, quer do outro lado, estiveram dois guarda-redes soberbos que não tiveram muito trabalho, mas sempre que foi necessário conseguiram intervir com uma qualidade enorme a favor da sua seleção. Por fim, percebe-se que Raul Meireles hoje já aguentou mais tempo, mas é um jogador um pouco fatigado, é um jogador excelente, é um jogador taticamente irrepreensível. É muito importante ter Raul Meireles a um nível elevado durante 90 minutos. Hoje já aguentou 80, foi muito bom. É importante este Tiago no lançamento do contra-ataque. É bom referir que Tiago hoje, apesar de não ter muito espaço para lançar o contra-ataque, contra muitas das outras seleções irá ter mais espaço para o fazer. E depois, que lá está, é importante que Ronaldo, e percebe-se que Ronaldo na segunda parte é sempre muito mais forte do que aquilo que o é na primeira parte, e esse é um dado importante, revela que Ronaldo é perseverante, está numa ótima condição física, e é importante, se nós conseguirmos ter este Ronaldo durante 90 minutos, acredito que possamos ganhar a qualquer equipa. Até porque aquilo que muitas das vezes nos deixa a desejar, que é o processo defensivo da seleção portuguesa, a verdade também nos deixa a desejar em termos de dinâmica. Mas a verdade é que as equipas adversárias contra Portugal sistematicamente criam muito poucas situações para golo e Portugal é neste momento uma defesa que raramente consente um golo. É um dado positivo, vamos esperar que assim continue. Muito bem, Bernardino Barros, não foi o resultado de todo mais conveniente. O mais conveniente seria naturalmente a vitória para Portugal poder ascender ao primeiro lugar deste grupo, mas de qualquer modo é um bom resultado, permite relançar a confiança na seleção portuguesa e sobretudo agora que vem aí um jogo que certamente será difícil contra ou a Espanha, ou o Chile, ou a Suíça nos oitavos de final deste Campeonato do Mundo. Olha, antes de mais dizer que se calhar a Suíça, digo eu, e depois também não digo que Portugal queria ser primeiro, ou pelo menos também o primeiro lugar poderia ser bom, mas não sei se seria bom. Tudo depende do adversário que vamos apanhar pela frente. E isso só saberemos daqui por mais 3, 5 horas, mais ou menos. Quando terminar o último grupo da fase de grupos. Agora, Portugal e o jogo já foi bem escalpelizado pelo Nuno, não há muito mais a acrescentar a isto, a não ser dizer que Portugal, de facto, apura-se e bem, com dois empates e uma vitória. Vitória essa que foi esmagadora e que lhe deu um lastro de confiança e de serenidade para encarar este jogo, acontecesse o que acontecesse, e isso, parecendo que não, é extremamente importante. Deu-lhe essa serenidade para que Carlos Queiroz pudesse procurar também ou preparar este jogo de acordo com aquilo, e ele também já o afirmou, que normalmente a equipa portuguesa irá ser moldada, irá ser montada de acordo com as características do adversário. E hoje assim foi. Uma equipa muito forte no meio campo, uma equipa muito forte a defender no miolo do terreno, precisamente para não deixar que o Brasil pudesse fazer aquilo que também gosta de fazer, as penetrações pelo centro da defensiva. Utilizou muito mais o lado direito, aí também esteve bem a seleção portuguesa. E atenção que Simão entrou muitíssimo bem, não só no plano ofensivo, mas também no plano defensivo. E depois, montando esta estratégia, Portugal conseguiu aquilo que pretendia. Depois de uma entrada, dissemos nós, e dizemos nós, e a verdade é isso, algo temerosa, mas era o primeiro jogo. E normalmente, quase todas as equipas, isso viu-se precisamente não só pelo número de golos marcados na primeira jornada, em comparação com a segunda, onde houve mais 15 ou 16 golos marcados, não estou em erro, porque houve algum temor por parte das equipas que o primeiro jogo pode ser marcante numa fase final, quer seja do Europeu, quer do Mundial, e onde se joga tudo em 3 jogos. Por isso não havia lugar para o erro e não havia margem para erro. Portugal jogou cautelosamente e empatou. A seguir fez a sua obrigação,